Bem-vindos ao OrionCast 36. E hoje teremos o tema Epic Fails e todas as merdas, cagadas e porcarias que as empresas fizeram durante as suas longas vidas de fazendo jogos. Né? E hoje a gente vai listar as mais notórias, as melhores e as que mais fizeram a gente dar gargalhadas. E conosco temos hoje a casa cheia, mais cheia do que a casa mais cheia que já tivemos anteriormente, nesse OrionCast muito especial, como sempre. E hoje temos aqui o Hyde, o Mr. Bubbles, o Raziel, o João, o Palos, o Homem Mau e Cetista, que está tentando apresentar essa bagaça, mas eu também não quero fazer um epic fail, então eu vou tentar falar o menor número de merdas possível hoje. É, impossível. É. Impossível. É. Eu já comecei falando. E agora vamos falar sobre os comentários de vocês no nosso podcast de zumbis em duas partes. E eu quero agradecer a eficiência do Mr. Bubbles e do Mr. Hyde por colocar um dia antes do que a gente estava todo mundo esperando. Teve até um comentário aí que o cara falou: ah, passei aqui como quem não quer nada hoje. Ainda bem que eu passei, porque tem cast novo para ouvir na terça-feira. E foi bem no dia do Undead Nightmares lá, do Red Dead Redemption. Então, marcou bem o lançamento. Parabéns aí para vocês. Esse dia aconteceu a Lady Murphy aqui comigo, hein, velho? Porque eu cheguei em casa para terminar, aí faltava pouco, eu falei: ah, vai dar, né? Vai dar tempo. Aí cheguei, o programa do nada parou de funcionar, do nada. Não funcionava mais, não abria. Tentei reinstalar e nada, tive que baixar tudo de novo, restaurar sistema e Diaba 4. Normal. Mas eu queria acabar logo, né? Mas não. O Edmurf imperou. Não, mas parabéns, ficou muito legal um dia antes. E a imagem também ficou muito boa, acho que foi o Palos que fez, né? Isso. Então, parabéns, Paulo, pela imagem. Ficou muito legal aí do John Marston zumbizinho. Parabéns. E o Homem Mal não ganha parabéns por nada? Homem Mal, parabéns por ser tão mal, né? Ser tão... Ele fez alguma coisa negativo. Negativo. Bom, o que a gente pode falar que foi, não minha glória, mas foi um pouquinho de suor, é que agora você, Orionauta aí, pode ir lá na Apple Store ou diretamente do seu iTunes e baixar o OrionCast, assinar o OrionCast lá. E ter ele transferido automaticamente para o seu iPod ou similar. Toma, viu? Isso. É verdade. Isso foi feito essa semana mesmo, pelo Homem Mal. É, que aula de... Não, é isso mesmo. E outra coisa, deixem reviews lá no iTunes. Você pode deixar um review e escolher as estrelinhas. Se ele tiver muito ponto positivo, ele vai aparecer num dos features, né? Que são como se fosse um lugar de destaque lá no iTunes. E aí mais gente vai ouvir a gente. Então, se você tem iPod, acho que não tem como fazer por site isso, né? Porque se tivesse, a gente podia colocar o link e tal, pedir pro pessoal... Se você baixar o programa do iTunes, pode assinar por lá também. Ah, sim, pode. Quem puder aí, quiser apoiar a gente, pra gente ter sempre mais ouvintes, baixa o iTunes, acha o OrionCast por lá, coloca um review, algum comentário, coloca 5 estrelinhas lá, se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, pode também colocar as críticas que quiserem. E aí, pra gente ter algum lugar de destaque lá e a gente ter mais ouvintes, né? Fazer esse marketing aí. Então, obrigado, a gente vai agradecer bastante. E valeu, Homem Mal, muita glória mesmo, porque iTunes... E é legal que tem aquele símbolozinho do iTunes lá no site agora, né? Tipo, estamos conectados, né? Estrelinha na testa, Homem Mal. Estrelinha na testa, estrelinha de bom menino. Então, beleza, vamos passar para os comentários. E o primeiro comentário que a gente vai comentar, eu falei isso querendo, não foi epic fail não, caralho. Foi do Second Bad Guy, que ele ficou revoltado pro assunto não ter nada a ver com capacete. Pô, eu comentei, preparem os capacetes. Aí quando sai de zumbi, você me pergunta, mas o que capacete tem a ver? Porra, mano, como é que você quer proteger sua cabeça do seu cérebro, mano? Não, proteger a cabeça do seu cérebro. Nossa! Como é que você quer ser protegido pela cabeça do zumbi do cérebro com capacete? Não queria mega feio, já consegui uma aí, ó. Caramba. Então, pô, isso vai ser o primeiro de muitos. Ativo pra você. Epic fail. Então, mais uma coisa que o Bad Guy colocou, que eu achei legal pra caramba, foi uns links lá de... Tem um link em especial que ele colocou, que é de um joguinho que você joga no YouTube. E é tipo um live action lá e... Ah, é sobre zumbi, você viu? É legal o caramba aquilo lá. É muito legal aquele jogo mesmo. Você faz as escolhas pra ver como vai acabar a história. Muito legal esse negócio. Ah, eu vou ver. Eu não vi esse link não, mas eu vou ver sim. Vai ser interessante. É, o General J também deixou um link do detonado dele. Qual jogo foi o detonado dele? Castlevania Symphony. Isso. Então, acessem lá o detonado do general, que aparentemente é a maior hierarquia militar general. Uhum. Eu não sabia disso. É, e ele comentou também sobre o Conker's Bad Fur Day, que aparentemente também tem zumbis. Então, mais um jogo zumbizado aí. É, Conker, que eu nunca imaginaria que esse jogo ia ser zumbizado, mas... É, tem tudo no Conker, né? Qualquer coisa que a gente comenta, qualquer assunto que comentar aqui, ele pode falar que tem no Conker. Sim. Tirando né, putarias e orgias e tal. Não, tem também. Tem também. Com certeza tem. Caralho, mano, preciso jogar esse jogo. Tem tudo. É pique feio eu não ter jogado esse jogo. É, com certeza. É, o Ars Killers falou que tem 4 cartuchos de 32x. Ele tem todos, né? Ele tem todos. Ele tem do Brasil, né? Ele tem 4 cartuchos de 32x e não 32x. Maior colecionador de 32x do Brasil. É, então, parabéns, Ars Killer. Eu não sei se a gente tem que te parabenizar ou, sei lá, sentir peninha, mas... Sei lá, parabéns, cara. Você tem 4 cartuchos aí. É, o Alice falou... Ele não gostou do cast porque ficou muito em coisas alheias ao tema. É, então, cara, desculpa aí. Tipo, a gente quer manter o cast o mais... tom de conversa possível, então às vezes a gente sai meio que do tema e a gente começa a falar um monte de bosta e assim, né, pra ficar mais espontâneo, engraçado e tal, mas né, sei lá, a gente é o nosso formato, assim espero que nos próximos a gente consiga se manter um pouco mais no tema e né, poder ganhá-lo de novo. Eu discordo. Eu também achei que não foi tão forte o tema assim, não. Aceitamos a crítica e assim, beleza, vamos ver. Acho que depende também muito do tema, depende muito do cast, né? Tem cast que a gente fala, fica mais dentro do tema, tem cast que não. Então, assim, obrigado pela crítica. Vamos aproveitar e vamos então já seguir, vamos se manter no tema. Eu tô vendendo o Chevette 77. Bom estado. Quem quiser, deixa um comentário lá. Um Chevette não, um Corcel, não é um cavalo Corcel, você tá vendendo? Não, o Corcel não é carro. É sim, é um carro muito foda. Chevette tem um pouquinho mais de prestígio. O Dactar, ele postou o tópico sobre corrida de tampinhas. Finalmente alguém, porra, que jogou a corrida de tampinha. Vocês tudo não tiveram infância, caralho, que não jogaram as corridas de tampinha na areia, mano. É, você então, jogava com ele, né? Provavelmente, ele foi um dos meus concorrentes, cara, porque ninguém mais no Brasil entende da corrida de campeão, mó legal. Não, vocês são campeão e vice. Os únicos competidores. A gente ficou em primeiro e segundo de 8, né? Que era só nós, assim, personalidades diferentes. É membro fundador do clube de corrida de tampinha. E o vice-presidente, né? Também. O Halloween, ele sugeriu zumbis emos nos games, porque seria mais divertido matá-los. E isso gera uma pergunta interessante. Por que a gente nunca viu cabelos diferentes em zumbis? Porque são sempre aqueles cabelos meio bagunçados. É difícil a gente ver um cabelo, tipo, bem feito, ou com franjinhas. Ah, pô, coisa também, porque será, né? Zumbi, até zumbi tem bom gosto. É, o Caos XXX, ele comprou o Guia de Sobrevivência dos Zumbis. É isso aí, Caos. Gaste dinheiro por causa do cast. Parabéns, a gente gosta disso. De preferência, quando clica no link do Submarine. E já vou dar uma dica, ó, Caos. Já começa a ler rápido aí, que já teve 12 casos novos da superbactéria aí em Minas Gerais. Então, ó, corre e lê aí, que eu já terminei minha leitura e já tô preparado. Ah, e eu vou ter que pegar o meu de volta com o Lula, cara, porque ele tá embaçando pra me devolver. Quando acontecer o apocalipse, ele vai estar protegido e eu vou me fuder, né? Então, preciso pegar o meu com o Homem Mal rapidinho. E parabéns pela compra, que é um livro muito legal. É isso aí, cara. É, o Webstar, ele falou de zumbi peladão no Resident Evil. Eu nunca vi isso. Eu também não vi. E olha que eu joguei bastante. Eu também. É isso aí, Webstar. Tipo, né... legal que a primeira coisa que veio na sua cabeça quando você pensa em zumbi foi o zumbi peladão do Resident Evil. Não, a primeira coisa que ele lembra quando lembra de Resident Evil é o zumbi pelado. Não, não, pô, legal, sei lá, tem que apoiar o cara, né? Isso aí, mano, zumbi pelado é foda. É, valeu pelo comentário aí, Webstar. É, e o Angel, ele falou que o Resident Evil 4 e 5 decepcionaram, apesar de serem excelentes jogos, mas perderam o suspense terror. É, aparentemente porque eles não eram mais zumbis em si, era um outro tipo de inimigo, assim, né? Eu acho. Então, não sei, eu não joguei muito RE, nunca gostei muito, mas assim, deu pra ver a mudança bem aparente que teve do 3 pro 4, pelo menos. Os primeiros 3 comparado com o 4. Teve muito ódio e teve muito amor pela mudança. Então, como aparente... qualquer mudança, né? Isso aí. Exatamente. Pô, obrigado pelo comentário aí. O 4 e 5 foram uma bosta, foram epic fails. Opa, pra você. Não, há controvérsias, mas cara. Beleza. Há controvérsias. De acordo com ele, sim, pô. Por isso que eu falei, de acordo com você, gente. Ô, escuta o cast. Entendi. Então, e esses foram os comentários. Obrigado, gente, por comentar. Continuem comentando. A gente gosta bastante de ler aqui, tanto positivo quanto negativo, como vocês puderam ver. A gente é epic fail pro Alice e a gente não se escondeu, não, porra. Falamos aqui, ó. Tem alguém que acha que a gente é epic fail. Então a gente sempre gosta de crítica pra melhorar cada vez mais. E falou, continuem comentando, que a gente continua comentando os comentários que foram comentados no comento depois que vocês comentaram. Então, o quadro comentários comentados. Isso, então obrigado, gente. E vamos pular para o nosso tema, que são as merdas fails das empresas. E seguindo o nosso tema, o primeiro fail que a gente vai falar foi da Microsoft, e apesar do que muitos de vocês acabaram de pensar, e não vamos começar com as três RLs, apesar de que talvez seja um dos nossos temas, não sei, né, vamos manter isso no suspense. Ah, claro que é. Porra, era pra deixar no suspense, porra. Mas a primeira foi a Microsoft perdendo milhões de dólares apostando em propagandas in-game. A Microsoft comprou uma empresa de divulgação de propaganda em games. Qual que é o nome? Homem mal, acho que você sabe. A empresa chamava Massive. Massive. Massive. No final foi uma Massive Fail. Que falhou e a Microsoft não conseguiu vender essa empresa nem para a maior concorrente dela, que é quem? Nintendo. Que é uma empresa chamada... não, é uma... tentou vender para uma concorrente desse mesmo segmento de propagandas em game, cara. Isso, e não conseguiu vender. Mas assim, por que que basicamente teve fail? Assim, como é que eram as propagandas in-game dela? Por que que teve fail? Em 2006, a Microsoft viu o nicho, era um mercado que prometia ser um mercado bilionário. Então a Microsoft comprou essa Massive por um valor não anunciado entre 200 e 400 milhões de dólares. Nossa. Então a Microsoft criou um modelo de negócio que era assim, criar padrões de propaganda em jogos, criar tamanhos fixos, personalizados, porque o desenvolvedor vai lá, deixa o espaço fixo lá no jogo dele, e quando o cara está conectado na internet, aquela propaganda ela vai mudando automaticamente conforme o cara vai jogando. Por exemplo, um jogo de esporte, que era o foco, você ter sempre lá os anúncios no campo, mudando, etc, etc, etc, toda vez que você estivesse na internet. O que aconteceu? Veio a recessão em 2008 e esse mercado afundou. A primeira pessoa que o pessoal... As primeiras pessoas que o pessoal corta é marketing, cara. É a primeira coisa que vai embora quando tem recessão é marketing. Estão um pouco se ferrando. Então, aí não deu outra. O mercado afundou. A Microsoft acabou percebendo que para ela valia mais a pena investir em propaganda na Xbox Live do que manter essa história de propaganda in-game. Propaganda in-game é propaganda do jogo. É, dentro dos jogos. Então, aí aonde tá o mega feio? A Microsoft já tava perdendo muito dinheiro com a Massive. E aí, então, a EA, que era uma das maiores clientes desse tipo de empresa, acho que alguém resolveu pensar e começaram a cuidar desses contratos de propaganda eles mesmos. E, poxa, sabe, todo mundo sabe que a EA Sports, ela é consumida de propaganda, né? Você tem futebol, você tem futebol americano, basquete, etc, etc, etc, etc. Então, aí nisso foi um rodo gigante nessas empresas. E a que mais se ferrou é a que tinha a conta da EA, que era a Massive. Final do resultado. A Microsoft não conseguiu vender a Massive, que era para Double Fusion, que é a principal concorrente, nem por 10 milhões de dólares. Nossa. Então basicamente... Absorveu um pessoal, mandou um pessoal embora, mandou o presidente embora, e a empresa está fechando as portas. E foi o quê? Vamos especificar que ela pagou, metade, pagou 300 milhões, não conseguiu vender a empresa nem 10. Nossa. Não, assim, eu acho que eles... Foi uma ideia boa de um modelo de negócios que devia estar em expansão na época de compra, e eles resolveram arriscar. Eu acho assim, foi fail, mas eu acho que não foi um fail tão intencional, porque ninguém estava prevendo tanto a recessão e o jeito que ela ia apertar. Até porque nenhum fail é intencional, né? Não, tem fails, tem fails que parecem intencionais, cara. Vou nessa, mas só porque vai dar fail. Me ferrar. Não, cara, tem fail que parece que é intencional. Tem uns dois exemplos aqui básicos que puta merda. Mas sabe onde que a empresa que faz fail por querer o SBT? Não, ou, cara, tem fail que ou a pessoa que tomou a decisão é muito retardado, ou ele queria deliberadamente ferrar a empresa, mas isso, a gente chega nisso. Mas o ponto é que, tipo assim, foi um fail que eles eles não estavam esperando, não era uma coisa que ele que já estava nos planos dele que podia estar errado. Era um negócio que estava em ascensão, com certeza. Se eles gastaram 300 milhões, eles estavam esperando ganhar muito mais que isso com esses anúncios dentro dos games, o que faz sentido, né? Tipo, coloca um jogo como GTA, ter aqueles billboards lá, como é que diz? Como é que fala billboard em português, caralho? Que eu esqueci o nome. Outdoor. Outra palavra em inglês para designar é a mesma coisa em português, né? Que beleza. Exatamente. Coloca aqueles outdoors, tipo um GTA, dava pra colocar coisa ali, o celular que o Nico abre, colocar a marquinha, esse tipo de coisa mais sutil, devia ser uma coisa que todo mundo ia querer estar fazendo e tal. E eu sei de uma empresa brasileira que montou um esquema disso pra jogo de PC, que aparentemente eles estão indo bem, assim, que é o cliente que escolhe onde que vai estar o advertisement. Tem algumas histórias assim que parece que eles estão evoluindo esse modelo de negócio. Mas a Microsoft entrou muito cedo, né? Então, assim, Epic... Eu tenho medo disso aí, cara. Porque imagina o seguinte, você tá lá jogando Heavy Rain, todo compenetrado, aí de repente para de prosseguir. Agora é o seguinte, agora vamos anunciar aqui o nosso Celebrity Juice Faster. Tipo, piscina de mas tem jogo que funciona dentro dos jogos, cara. É igual o Pica-Pau, Pica-Pau assistindo Luta Livre, né? É, né? Isso. Não, o Heavy Rain é ficar igual o show de Truman, que a mulher ele para e fala assim, é isso, Truman, você já bebeu esse café aqui? Ele foi feito nas Montanhas Rochosas por freiras cegas do Afeganistão, tá ligado? No Heavy Rain fica assim, mas assim, não é todo jogo que funciona isso, né? Não, mas não é assim, gente, é sutilezas, tá ligado? Mas tipo, era modelo igual você está falando mesmo do GTA, tipo, ia ter lá um espaço para um anúncio. Aí o cara pagava e quando você jogasse online, tivesse dirigindo com o seu carro lá e passasse em frente, você ia ver o anúncio daquela empresa que pagou. Tipo Second Life, entendeu? Esses marketing aí não são agressivos, é mais para fixação da marca, não é uma coisa que... Mas eu acho que isso poderia gerar... Meu, tipo assim, começa com isso, mas depois começa, tipo assim, vem uma empresa de refrigerantes com muita grana e fala assim, ó, é o seguinte... insere uma cena em que o personagem vai tomar um refrigerante X, entendeu? Eles poderiam... Cara, começa assim, cara, mas depois... Morreu assim. É aí que tá, morreu assim. Morreu assim, né? Morreu assim, porque, cara, Guitar Hero 3. Guitar Hero 3 tinha as meninas do Axie dançando lá no último desafio. Quer dizer que ninguém nunca percebeu. Eu não. Nossa, joguei tanto, eu nunca vi isso, velho. Sério. Podem olhar lá. Eu lembro da Ciaba lá dançando, mas... Se eu não me engano, ou é na tela do Lu, ou então eu preciso colocar aqui pra ver qual tela que é. Mas, inclusive, na hora que começa a entrar no estádio, assim, tem as duas meninas com escrito Axie, dançando e ainda faz aquele o slogan que eles tinham na época lá, que era um som esquisito que eles faziam lá, que faz toda vez que você entra naquele estádio. Então foi a Epic Fail também, porque eu nunca reparei. Não funcionou. Cara. Esse eu acho. Uma estádio subliminar, né? Pode ser, mas. Esse eu acho. É, quando você termina de jogar o Guitar Hero, caralho, consegui vencer o Lu. É. O Lu, né? Puta, preciso colocar um Axie. Eu tô suando pra caralho. Vai lá. Ah, sem... não, é, né? Não era Axel, não? Da... Axel na tela do Slash? Não, mas, né, mas então, é sutileza. Assim, Palos, eu não acho que vai chegar nesse ponto, assim. E acho que nem os desenvolvedores aceitariam isso. Tipo, porque tem a produtora que faz esse tipo de acordo e tem a desenvolvedora. Alguns jogos são feitos pelo... A mesma empresa faz os dois. Mas, geralmente, a empresa desenvolve e a outra empresa produz. Que nem o Fallout New Vegas aí, é da Bethesda, mas a Bethesda ficou como produtora dessa vez. Quem desenvolveu foi a Obsidian. Então, tipo, eu tenho certeza que a empresa que desenvolve não ia aceitar fazer um negócio desse, sabe? Assim, então, eu não acho que vai chegar nesse ponto. Mas eu acho que eu não vejo problema com sutilezas. Colocar sutilmente fixação de marca, assim. Se for feito que ele impacte o jogo, foda-se, cara. Eu não tô nem aí se eu ver Samsung lá no celular, tá ligado? Foda-se. É, tanto que tá no foco contexto, mesmo legal, era... Né? É, o foco mesmo era jogo de esporte, né? É, então, não tem tanto problema assim, não. Tem mas nada, não sei, mas... né? Mas as empresas, como a gente vai aprender com essa lista, não tem nada indo bem que as empresas não conseguem cagar em cima, né? É, e aí isso leva a gente pro próximo fail, que foi a Sony se desesperando na divulgação de seus produtos. E isso tem um monte de exemplos, né? É, o site do falso fanboy, né, que a gente vai colocar aí, que é I want PSP for Christmas. É, a propaganda racista do PSP branco, que tinha uma mulher branca agredindo uma negra. É, os grafites das pessoas jogando PSP, que foram vandalizados pelos grafiteiros de verdade. E as propagandas do PS3 no Chile, com imagens controversas, como a de um gamer doando sangue ao nazista num hospital alemão da Segunda Guerra. Nossa. E eu não sei se foi no Chile ou se foi na Alemanha, que tiveram aquele com a cabeça cortada da cabra também, não é? Do God of War, que tinha uma cabeça de uma cabra... numa bandeja. Acho que era do God of War 3. Eu lembro que num evento do God of War 2, eles sacrificaram um bode. Isso, é isso que eu tô falando. Mas de verdade isso? Mataram o bicho mesmo? Sim, senhor. Nossa. Sim, senhor. Então, meu, por muito tempo teve muita gente que olhou pro time de marketing da Sony e falou: que porra que eles estão fazendo lá? Que bando de louco, né? Esse eu acho que já é um fail deliberado, cara. Porque ou o cara é burro demais, ou ele se formou na Universidade de Marketing de Piraporinha da Serra. E se tiver alguém aí de Piraporinha da Serra que tá ouvindo a gente, ó, uma cidade muito legal. Parabéns, Piraporinha. Mas. Mano, pelo amor de Deus, né, cara? Vai se ferrar. Eu fico imaginando o que eles queriam alcançar com isso, né? É, eu fico imaginando um brainstorming lá, o cara levantando a mesa e falando... Você pode crer. Que alguém falando, né? Vamos matar e se um a gente usasse um bode? Não. O cara, né, os caras lá na reunião, o cara, racismo, isso, racismo. Racismo sempre dá dinheiro. Vamos apostar no racismo. Não, ele batendo, tipo, todo mundo pensando, o cara bate na mesa assim. Tive uma ideia genial. Vamos arrancar a cabeça de uma cabra no lançamento do God of War. É, todo mundo batendo palma pra ele. É isso aí mesmo, é violência, é sangue, é cabeça arrancada, tudo a ver. Ah, mas é muito cretino essas propagandas. Aquela do racismo do PSP, eu não vou esquecer nunca. Eu vi numa revista brasileira que, cara, só de ver a foto daquela mulher branca agarrando mulher negra, já é bem impactante. Me explica aí como é que é. Eu nunca vi, por exemplo. Como é que é a propaganda? É, assim, a propaganda é... Pode mandar bala aí, velho. É um fundo preto com uma mulher toda branca, roupa branca, cabelo branco, segurando assim uma mulher negra com superioridade. Ah, o Hitler ia gostar. Pelo menos isso era pra, tipo, você imaginar que o PSP branco... Depende, se a mulher de branco fosse uma judia, ele não ia gostar muito, não. É. Mas ela tem cara de alemão, pode perceber o estilão. É ariano. A foto vai estar aí pra todo mundo ver aí. Mas era pra divulgar o PSP branco que tava saindo. Era pra divulgar isso. O PSP branco. É a mulher do Van Drago lá. Era pra mostrar, tipo, que o branco era mais da hora. Pode crer. É, tipo, nada a ver, cara. Sei lá, uma coisa assim, que ou o branco era melhor, ou que... Sei lá, meu, vai entender, cara. tipo, eles são muito literais, né? Completamente idiota. Mas, cara, assim, parece que a Sony tá aprendendo, porque faz um tempo já que não tem uma dessas polêmicas. E aí eu acho engraçado não, essa do nazista do PlayStation 3. Não, sim, mas é recente? É isso que eu tô treinando. É, recente. É, do ano passado, se não me engano. É, do ano passado, é. Bom, e aí eu acho que é uma diferença muito, muito grande com algumas coisas de marketing que a Microsoft faz, que eu acho que eles acertam no ponto. Que isso eu não tô falando isso porque eu prefiro a Microsoft ou nada, mas assim, por exemplo, no lançamento do PS3 na França, a Microsoft colocou um barco gigante lá no Rio Sena, na frente de onde estava o lançamento, e no casco do barco eles pintaram Xbox 360. Então era inevitável, tipo, várias fotos do lançamento do PS3 tinha no fundo o logo da Xbox, tá ligado? Sabotaram o negócio. Isso é bacana. Meu, genial, cara, porque não tinha como mandar tirar. Parece coisa do Pânico, velho. Jogo não, de marketing muito, legal. Muito foda. Então, essa ideia, tipo, assim, com certeza, cara. Não, então, a Microsoft sabe fazer, às vezes, tá ligado? É foda. Isso me fez até lembrar um mini fail que eu fui, acho que o Lula também foi. Nós fomos convidados para ir à festa do lançamento das expansões do GTA pro PlayStation 3. E eu até filmei. Aqui em São Paulo, eu até filmei. E foi engraçado que tinha um telão mostrando o trailer da expansão da Ballad of Gay Tony. E era o trailer do 360, no final, com direito a logo do 360 e tudo. E era um vídeo que vocês foram, era do PS3 específico. Era a versão do PlayStation 3 específica. E ficava passando o vídeo N vezes, cara. Ficava ali em looping. Aí sempre no final, Xbox, Jumping. Caramba. É foda, os caras são. É uma música da MC Miltinho, né? No fim. Essa não deu tempo pra entrar no fail, viu? Não, então, a próxima a gente volta para o próximo fail, a gente vai voltar para a Microsoft, que aí são, se vocês acharam que não ia estar na lista, mas as três RLs, que eu acho que não precisa explicar, né? E assim, as três RLs eu já vejo como um fail, que não foi deliberado, mas foi algo que eles podiam ter evitado a qualquer momento, porque basicamente a linha de montagem dos Xbox originais, o jeito que eles estavam colocando as placas e o aquecimento e tal, eles não tinham nenhum controle de qualidade, pelo que diz, né? Teve até um cara que escreveu um livro sobre as 3RLs, que ele explica muito disso, né? O controle de qualidade que a Microsoft aparentemente colocou lá não era o suficiente para ver que o jeito que as placas estavam sendo montadas, estavam colocando placa torta, o calor, ele movia a placa com o tempo. O calor era tão intenso que a placa, ela se deslocava, aí que dava o 3RL. Né? E assim, o 3RL, ele basicamente era uma amostra visual de que tinha algo de errado com o hardware. Né? Então, ficou conhecido como 3RL, né? 3 Red Lights, né? As três luzes vermelhas, porque qualquer problema de hardware... três luzes vermelhas apareciam. Não precisava ser necessariamente esse problema específico da placa. Mas o problema real foi as placas que ficavam soltas pelo calor e até a má montagem das placas, né? Solda, né, que derretia. Eles usavam solda então, barata. Isso que eu ia falar. Não é que a solda derretia. É que, assim, é até legal a gente falar desse assunto, porque vai ter um assunto parecido mais na frente. A gente vai economizar a fala, porque é a mesma coisa. Uhum. Todo mundo bota a culpa... Na solda sem chumbo, que ela não resiste a uma alta temperatura. Então o que acontece? O console esquenta, essa solda ela derrete. Na hora que o console esfria, a solda ela esfria de novo, só que ela não fica perfeita, ela começa a rachar com o tempo. E nisso, tanto o processador quanto o processamento da placa de vídeo começa a descolar da placa, descola, volta e começa a trincar os contatos. Então essa seria a explicação geral. Soldaram com cuspe, né? É mais ou menos isso. Assim, né? Isso. Com cola print, né? E dizem que as primeiras levas, 100% delas iam falhar um dia. Né? Então todas elas tinham essa falha fundamental aí que uma hora ia ferrar. E aí mais pra frente, quando veio a segunda, terceira remessa, estavam falando em 30%, que também é extremamente alto. E para fazer uma comparação de porcentagem de falhas, a Nintendo e a Sony, na época, estavam com 3%, era de 3% a 5%, que é o normal. Tipo, qualquer eletrônico que sai em massa, em grande escala, é o normal, o que é aceito por todas as entidades aí, né, que regulam isso, é de 3% a 5% de falha. De 3% a 5% não tem que dar recall, não tem que fazer nada. Porque é normal, sai, às vezes sai mesmo. Mas a Microsoft estava com 100% e com 30% na segunda remessa, o que é extremamente alto, né? É, mas aí depois veio o Jasper, né, veio essas placas novas, que basicamente resolveram todos esses problemas, de 3RL especificamente, né, de calor intenso. E agora tem até esse Slim novo, quando ele esquenta muito, o controle te manda um aviso e fala, o console tá muito quente. Eu vou desligar um pouco e depois volta. Aí ele se autodesliga, aí passa um tempinho. Mas os outros também faziam isso, pô. Porque ele desligava e não ligava mais. Então. Era morte inevitável. Você falou do controle de qualidade da Microsoft, e na verdade ele é imenso aqui. Somos nós, né, o controle de qualidade. Primeira vez, o controle da qualidade da Microsoft é assim, lança e vamos ver no que dá, véio. É a mesma coisa que tem feito com o Windows, pode ver. Por isso que o Windows tem Service Pack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas isso mistério, não é... cara. Como pode ter aí dois coolers e ainda superaquecer? Não, mas isso também... Porque é mal feito, é feito na China, é feito... Não, mas olha o Fallout aqui, né? Vegas. Todo mundo que teve Xbox. Ah, é culpa do diabo. Qualquer coisa, é água morta, sim. É. Olha, o Fallout New Vegas, por exemplo, também faz a mesma coisa. Saiu com uma porrada de bug e agora eles estão soltando patch. Então, assim, não é coisa só de Microsoft. Tem um monte de empresa que faz esse tipo de coisa, mas assim, o ideal é que saia com o mínimo de erros possível. Então, é. Não é que é só da Microsoft, mas a Microsoft faz sim. Eu não tô falando que não faz. O patch é o videogame novo, né? O patch é amarrar uma toalha nele até ele explodir. Pelo menos, cara, quando encostaram a Microsoft no canto que ela não tinha pra onde correr, ela admitiu, trocou. Aumentou a garantia, sabe? É, não fugiu igual uma outra empresa que a gente vai falar mais pra frente aí, que até hoje não admite. O próximo a gente volta pro PS3 e é o bug do milênio. Né, em 2010, que os PS3 pararam de rodar os jogos ao conectar na PSN devido a um erro de programação de data, que acho que voltou para 0000, né? Não, ele foi para 31 de dezembro de 1999. Não era um negócio assim do ano bissexto, que tinha um dia que não existia em fevereiro? Que eu li isso. Não, isso foi 1º de março de 2010. Ah, esse é outro então? É outro. Então, 1º de março, porque era ano bissexto, né? Aham. Uhum. Eu acho que foi esse problema de ano bissexto mesmo. Então são dois assim, anos. Não, que assim, aparentemente foi uma coisa tão básica e retardada que qualquer desenvolvedor, a primeira coisa que eles veem deve ser isso, né? E aí teve esse... Eu acho que o mais legal quando acontece esses fails, principalmente esses que impactam a jogabilidade diretamente, assim, é os fanboys do outro lado falando, aê, ó o 3RL aí, fala agora o 3RL do Xbox, filho da puta. Não, mas porra. Não, o problema não foi eu. O problema nesse caso não foi nem fanboy, nem nada. Eu acho que o grave... Foi que assim, beleza, afetou alguns PlayStation 3 mais antigos, tal, da primeira leva. Impactou, sabe, a data, não deixou você logar na PSN. Quem tinha jogo instalado no HD não conseguiu rodar. Tipo Heavy Rain. Tipo, cara, meu, muita coisa, nada a ver. Você não conseguia ver, nem sincronizar seus troféus. E o melhor da história foi... Que a Sony esperou um dia, aí virou e falou, não, tá resolvido. Não lançou nenhum patch, não lançou nada, né? Só esperou, então, agora tá beleza. Pode voltar todo mundo pra PSN. Então, passou um dia ali, que passou as 24 horas lá que o console interpreta errado, virou a data, pessoal, arrumou. A gente trabalhou aqui por 24 horas na solução. Então, você sem conectar na PSN, foi melhor mesmo, automaticamente pô. Arrumou. Nossa. Tanto que no dia 29 desse mesmo mês, eles lançaram a firmware 3.40. Porque seja, aparentemente resolvia esse problema, né? Exato, foi que realmente mudou lá o sistema que ele gerencia o relógio interno. Mas, cara, você esperou um dia, deixou você um dia sem usar o videogame e virou e falou, ó, pessoal, pode usar agora, tá bom. É, a gente fez o nosso trabalho, valeu, galera. É, vocês não conectaram na PSN, não baixaram nenhum patch da internet, vocês não pegaram um disco de reparo, não, vocês simplesmente ficaram olhando pro seu console quando virou a meia-noite do outro dia, tá funcionando. E isso foi nosso mérito. Pra você ver como eles são bons, né? Então. Pô, eu acredito. É, vou... Eu só acredito no próximo ano bissexto. É, pode crer, vamos ver o que vai rolar, né? Quando que vai ser o próximo ano bissexto, aliás? 2014. Ah, que tal daqui a 4 anos? Não vai chegar. Não vai chegar. É, vamos se manter, tá, vamos se manter no tópico, ó. Estamos saindo muito tópico, pô. Porra. É. Pô, tem uma empresa que não apareceu aí ainda, hein? Não, então. Agora a gente vai para essa empresa que não apareceu, né? Porque a gente está tentando alternar um pouco, né? Uma empresa, depois outra, para não ficar falando seguido. É, e agora a gente vai falar da Nintendo e a sua história com a Yakuza. O próximo ano de sexto é em 2012. Muito obrigado por essa informação completamente inútil. De nada, precisando, estamos aqui. Não, obrigado, valeu. Isso vai me ajudar bastante. Então, a Nintendo... Ai, cara... A Nintendo, que cresceu tendo como seu principal consumidor de cartas de jogos a Yakuza. E o nome Yakuza foi inspirado num jogo de cartas, aliás. A pior mão possível do Hanafuda, que eu não sei isso. Que porra é essa. A gente já jogou Koi Koi no DS? Não. Então você não sabe, porque Koi Koi é o mesmo baralho do Hanafuda. Hanafuda é uma espécie de baralho. Então, e aí a pior combinação possível desse jogo é dar o nome Yakuza, que é 893, né? A Nintendo Copai nasceu após terminar o banimento de alguns jogos de cartas, produzindo baralhos de Hanafuda. Lógico. Então, aparentemente, a Yakuza teve muita mão de investimento inicial da Nintendo, certo? É engraçado que o pessoal sempre fala, né? Ah, mas não teve... Não teve nenhum documento que prova que... Provou, né? Mas é só uma questão de você acompanhar um pouquinho a história. No Japão, lá por volta de 1600 e tralalá, foi quando aquele... Um padre maluco espanhol foi xeretar não sei o que lá. Senta que lá vem história. Vai lá. Então, o padre maluco foi xeretar não sei o que lá. E os navegadores espanhóis lá levaram jogos de cartas e ficou meio famoso esses jogos de cartas como jogos de azar, né? Então a Yakuza começou a explorar esses jogos como fonte de renda. Nesse período, não sei como é que se diz, governo, hierarquia, o diabo, o governo do Japão lá, Império. Proibiu todos esses tipos de jogos. Não podia ter mais nenhum tipo de jogo de azar referente com utilização de cartas. Aí lá já chegando na virada do século, em 1890 alguma coisa, o Japão começou a pegar um pouco mais leve e começou a liberar a produção de alguns baralhos. Que assim, eles consideravam que, por exemplo, igual no caso o baralho do Hanafuda. Como é um jogo muito longo, eles achavam que o pessoal não ia conseguir... ganhar dinheiro, né? Não ia conseguir fazer jogo de azar com ele. Só que rapidamente a Yakuza desenvolveu jogos em cima desse baralho de Hanafuda para poder ganhar dinheiro. Foi aí que veio o Japinha lá, eu sempre esqueço o nome dele lá, cara. É o Yamauchi, alguma coisa Yamauchi, que foi Yamauchi lá. Yamauchi Matsumoto, tudo é Matsumoto. Né? Que foi o fundador da Nintendo Copai. E ele tinha N baralhos para produzir. Então, como nesse negócio, ele produzia somente dois tipos de baralho, que é o Hanafuda e o Kabufuda. Os dois baralhos utilizados pela Yakuza. E detalhe, são baralhos que não tem número, não tem nada, são só desenhos. Ele fazia à mão, cara. Nossa. A Nintendo, o carinha que o seu Yamauchi lá que fazia o baralhinho desenhado à mão, baralho difícil pra caramba, que igual tá falando, você vê aí baralho Hanafuda, que já jogou Koi Koi, sabe que é um baralho totalmente desenhado, complicado pra cacete. Acho que qualquer um que vai começar a fazer uma coisa, começa pela mais fácil. E pouco tempo, virou indústria, começou a crescer, um monte de funcionário, etc, etc, etc. Bum, Nintendo não é o que é hoje por causa da Yakuza. Mas se não fosse quase ter ela como cliente, não ia ter o seu Yamauchi e a Nintendo Copai ia estar lá até agora fazendo baralhinho. Então, para você que odeia o Wii, para você que ama o Wii, amem ou odeiem a Yakuza. Nossa. Por causa desse amor ou desse ódio. Então, assim, eu acho que é uma história interessante e, assim, um paralelo disso é a máfia italiana com o Frank Sinatra, né? Todo mundo fala que foi a máfia italiana que forçou os estúdios de Hollywood a colocar o Frank Sinatra em filme, forçar ele a cantar e tal. E o Frank Sinatra nega até a morte dele, ele negou que a máfia ajudou e tal, mas todo mundo sabe que sim. Então é basicamente a mesma coisa, né? Sei lá, eu acho que as invenções. A mãe de todas as invenções é a necessidade, cara. E a Nintendo se sentiu necessitada de grana naquela época e teve que fazer isso. Não sei, é foda porque é uma organização criminosa, mas é legal, uma história interessante, cara. E o legal eu só tenho uma pergunta: qual foi o fail que eu não entendi? Oh, cara, como é que uma empresa que tem uma imagem totalmente voltada a sonhos, com jogos para designados a criança, com uma restrição de violência, nasceu com fundo de um cliente que é uma organização criminosa. Qual foi o fail? Foi foda. Ativamente de ironia para Nintendo, né? Então. Baralho é jogo casual, cara. Bom, e o Wii é o quê? É jogo hardcore? Então, casual também, assim, é então, porra. Ó, gente, eu tenho Wii, eu gosto bastante. Exatamente. É o que não, eu tenho que fazer na hora. Não, mas foi feio, mas isso não justifica você. Porque a Yakuza ganhou grana com isso também, provavelmente. Entendeu? Hoje a Yakuza é uma puta de uma organização criminosa. Você não vê feio nisso, de verdade? Ah, desculpa, é que eu passo muito tempo no Brasil e essas coisas pra mim é tudo normal. Vamos voltar pro PS3, que é um pouco menos polêmico, acho. E foi o Yellow Light of Dead lá, do PS3, que o PS3 ele apresentou o mesmo defeito da Microsoft em massa, 2 anos depois do lançamento do console, que um monte de console aí começou a dar aquele erro de luz e de hardware, né? De erro de hardware, mostrou aquela luz e também dava pau do nada. Acho que o nosso amigo homem mau aí teve esse mesmo erro no PlayStation 3 dele, não foi? Com certeza. Maldita cola com tipo spinaca. É print essa porra, mano. Então, bom. Aonde que tá o fail nessa história? Porque, poxa, o defeito foi o mesmo do Xbox. O defeito foi o mesmo, foi comprovado que o problema na solda, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aparelho tecnológico, não houve tempo de teste, etc, etc, etc, etc, etc. Todo mundo sabe disso. Aonde que tá o fail? O fail é que até hoje a Sony não admite que é um defeito do console. Até hoje. Ah, então eles não aumentaram garantia, não fizeram nada, né? Não, quem teve um console com a iLoad na época, se você tinha garantia, eles arrumavam o seu console. Arrumavam em termos, né? Porque todo mundo sabe que não existe conserto. Essas coisas não são. Então, e se você estivesse fora da garantia, eles te ofereciam um PlayStation 3 remanufaturado por $150 com 3 meses de garantia. Ou seja, eles arrumavam um defeito que não tem como arrumar, te vendia esse console por 150 pila, e se dentro de 3 meses ele desse defeito de novo, depois de 3 meses desse defeito de novo, você gastava mais $150 e comprava outro. O presidente da Sony falou de boca cheia que o PlayStation 3 é caro, porque ele é um videogame que vai ser relevante daqui a 10 anos, e etc, etc, vale todo investimento. Todo mundo vai pagar $600 feliz. Né? E aí, então, cara, meu. Eu não paguei feliz, não, cara. Tô acabado com o preço do meu PlayStation 3. Você pagou $600 no seu PlayStation 3? Não exatamente, mas. Ah, ok. Não, na verdade, foram $150 mais as taxas brasileiras a R$2.000. Ou seja, eu. Não, fala aí, meu irmão. Então, engraçado da Sony nunca ter admitido, e que foi assim, uns dois anos depois do lançamento do console, começou a pipocar um, pipocar dois, três. De repente, assim, o próprio fórum da Sony tinha mais de 1000 solicitações de iLoad. E teve um programa na Inglaterra, né? Obviamente que nos Estados Unidos não ia ter, antes que alguém fale, que é um programa chamado Watchdog, que eles fazem análise de produtos, de serviços, de empresas e tal. E eles fizeram dois programas pro Xbox, quando teve 3RL, e do PlayStation 3 eles fizeram dois programas também, né? E eles questionaram a Sony, e a Sony falou que era adverso, que o problema era aleatório, que era maltrato ao console, etc, etc. Eles pegaram 11 Xbox e consertaram os 11 Xbox, ó, 11 PlayStation 3 e consertaram os 11 PlayStation 3 da mesma maneira na porta do escritório da Sony. E para provar que, meu, 11 consoles, o mesmo defeito. E a Nintendo e a Sony não admitia que era um erro de produção. Você tem que ser muito cara de pau. E o engraçado é que, assim, os 11 consoles que eles arrumaram lá numa semana, na outra semana, quando foi passar o programa, os 4 já tinham dado defeito de novo. Nossa, que zoado, né, mano? Agora e é legal medo, que... Cara. E legal que a mulher falando, né, que na primeira vez que passou o programa... No segundo programa, ela falou, olha, alguns minutos depois de finalizar o programa, a equipe de produção já tinha recebido 450 ligações de gente falando que tinha tido o mesmo problema. Tanto tudo que 450 maus tratos com o console. Exato. É engraçado que eles... Zoaram que é burro, não é a empresa. Que eles trouxeram a galera lá pro programa e conversaram com eles e tal. E... falaram desse processo de troca e até hoje a Sony não admite. Assim, o bom é assim, tipo, a empresa não pode falhar nunca, claro que vão haver falhas, mas não pode ter falhas tão bizarras assim. Uhum. Né? E o importante é isso de admitir e tentar fazer alguma coisa para resolver, não, né? Não tem jeito. E outra, a Sony gosta, enche a boca e fala, é 5%, é 5% só? Dá outro console pro cara. Não é 5%? Não é 5% de 2 milhões? Dá outro console pro cara, meu. Verdade. Então não é 5%. Igual eu tava lendo uma história esses dias sobre um cara que tinha seguro no carro, caiu um raio no carro do cara, o carro do cara pegou fogo. E poxa, na cláusula de seguro não cobria, né, cara? Caiu um raio no carro e o carro pegar fogo. Bom, foi Deus que quis soltar um raio. Como? Então, eles vão pagar por um... O que a empresa de seguro fez? Alguém chuta? Foi no Brasil isso? Depende. não foi no Brasil. O que a empresa fez? Então, a empresa foi e deu outro carro pro cara. Entende? Tem o cliente até hoje, feliz, satisfeito. Quais são as chances de um raio cair? Meu, é pequeno. Vai, beleza, a margem é pequena, vai lá, cobre, deixa o cara feliz, deixa o cara falar bem do seu serviço pra quem tá do lado. Isso é uma... É de alguém que teve o problema no PS3 e tá puto. Então, assim, eu tive o problema. Ele foi diretamente afetado, por isso que ele tá falando isso. Não, é que eu tô puto, cara. Eu tive iLoad, entrei no YouTube, iLoad. Mais de 100 vídeos de todos os lugares do mundo, de gente que eu nunca vi. E aqui isso não é um problema, é um problema isolado, hein? Vamos ver. Peguei um vídeo lá de um cara da Indonésia, fiz a mesma coisa que ele fez e meu PlayStation funcionou. 20 minutos. Nossa. Não, mas... O cara fez um despacho? Não, é o esquema de você esquentar a solda pra ela derreter e tirar as fissuras. Cara, mas eu falo dessa história da toalha, a galera dá risada, mas, meu, a história da toalha funciona, cara. Funciona, cara. Seu Xbox, tá? 3 Red Light, você vai lá, enrola ele numa toalha e ele volta a funcionar. Não dura, cara. Muito, ele quebra de novo, né? Mas ele volta a funcionar. Sim, volta. É igual o HD, você pega HD e coloca na geladeira, ele volta, mas depois quebra, né? Então. Acho que assim, então a grande diferença desses dois erros consignados aí, 3RL e o iLoad, é que assim, o erro da Microsoft de não ter tido esse controle de qualidade maior na produção no começo, para eles não saírem com esse erro, e o da Sony foi de ter esse erro, não admitir e não fazer nada para resolver esse problema de clientes que teve, né? Então, assim, foi o mesmo erro que foi lidado o jeito que eles lidaram foi de duas maneiras completamente diferentes. Acho que o jeito que a Microsoft lidou foi certa, mas o erro não deveria existir. Então, esse foi o fail. E o da Sony foi o erro aparecer e eles lidarem de uma maneira culpando o cliente, como se o cliente fosse o retardado que jogava bola ou, sei lá, basquete com a porra do PlayStation 3. Por isso que a Sony tava é igual aquele macaquinho, né? Não vejo mal, não ouço mal, não fale mal, né? Beleza. Então, já vou aproveitar e fazer uma previsão, hein? A gente vai começar, vai bater 2 anos do Slim, a gente vai começar a ver Slim também dando a mesma coisa, hein? Coisa que já fala aí. Cara, meu fala. Cara, depois a minha maldição é ruim, caralho. Eu tenho Slim. Quem tem mais Slim aqui, levanta a mão ou fala oi, porque eu não posso ver a mão. Eu tenho Slim, cara, eu tenho cara, medo. Cara, você desliga seu Slim, por quanto tempo ele ainda fica instalando? Cara, meu, muito tempo. E quando você tá usando, ele também fica, né? 5 minutos. Ah, 5 minutos, cara, às vezes de madrugada eu acordo com o estalo, cara. Caramba, cara, louco. É que o Junior XT não tá aqui, cara, mas ele moveu, ele trocou um móvel do quarto dele, porque ele achou que era traça que tava comendo o móvel. Zero PlayStation 3, cara. Quando ele esfria, ele começa tec, tec, tec. Exatamente. Ah, nossa, tá explicado. Eu também achava que era o móvel, mas eu coloquei no chão, cara. O chão gelado, meu, continua fazendo a mesma coisa, instala pra caramba. Ah, então isso acontece bastante com o meu. Até a minha esposa ontem perguntou que barulho é esse. Eu falei, porque eu tava com o monitor ligado. É o monitor que tá esfriando, né? Tava quente até agora, tá esfriando, tá fazendo barulho. Mas, porra, vocês me deixaram com medo, porra. Agora fodeu. Eu não tenho Slim, mas eu fiquei com medo. Então, não. Eu até pesquisei sobre esse lance e, pelo que eu vi, a fonte fica dentro, ela esquenta demais e aí é dilatação mesmo de plástico, né? Eles então. Dizem que não corre risco de ter algum problema, mas... Eu não acho que eles cometeriam esse erro. Mas é normal, né, instalar assim, porque você pode até móveis mesmo, quando muda a temperatura, estrala mesmo, né? Faz barulho. É, isso é verdade. Sim, cara, mas um princípio básico de informática. Você tem lá, vamos pegar um computador, por exemplo, você tem ali o processador e tal, você tem ali a ventoinha em cima, o videogame também e tal. Enquanto ele está trabalhando, ele tem aquela temperatura, tem aquela ventoinha para manter uma temperatura de trabalho. O que acontece? Você desliga o equipamento, a ventoinha desliga. E o calor fica retido, ou seja, lá dentro. O calor fica retido. Aquela peça, o processador, ela continua naquela temperatura alta e vai diminuindo conforme a temperatura ambiente. Entende? Então, o console, ele esquenta tanto que você percebe que, tipo, o plástico, ele começa a se retrair, você começa a escutar isso muito tempo depois que você já desligou o console. Ou seja, o calor fica retido muito tempo lá dentro. É um problema. Bom, vamos ver, né? Vamos ver se mais pra frente a gente vai ter a segunda leva aí de banidos por hardware, né? Nossa. Banidos por hardware. Tem o banido por software e o banido por hardware agora. Ainda bem que meu Jaspão tá funcionando ainda. O meu Jaspão também tá aqui, forte, super forte. Não, é igual eu falo pra todo mundo, eu resolvi definitivamente o meu problema com 3RLs. Eu comprei um console nacional com 3 anos de garantia. Pode crer. Beleza. Vamos pular pro próximo, a gente vai voltar pra Nintendo agora. A Nintendo, pelo 4º ano seguido, é eleita a empresa de eletrônicos que mais agride o meio ambiente. E ficando em último lugar, atrás de todas as outras fabricantes como LG, Sony Ericsson, Microsoft e Sony. Então, a Nintendo também, sempre com Mario, sendo bem casual, famílias e tal, e tá matando todo mundo de reumatismo, tá ligado? E quando a gente aquele fala meio ambiente... Aquele vovô que tava jogando Wii, ele morreu de câncer de pulmão por causa da poluição da Nintendo, cara. É, então. E engraçado que assim, a gente não tá falando nem de natureza relativa a tartaruga, bicho, porque a gente sabe que Nintendo não gosta de tartaruga. Mas é, é, mas é sério, é o quarto ano seguido que a Nintendo tem o pior desempenho em manter em sustentabilidade, em utilizar material que agride o ambiente. Por isso que o Wii não dá problema. O Xbox dá problema por causa da solda sem chumbo, que é a solda verde, que chama. O PlayStation 3 dá problema por causa da solda sem chumbo, que é a solda verde. E o Wii não dá problema? Por quê? Porque eles usam a pior solda que tem lá, que vai durar 10 anos, mas vai matar todo mundo daqui pra frente. É, pô, mas com tanto que imprima dinheiro, cara, foda-se. Todo mundo vai morrer, mas vai morrer com o Wii. Porra, eu vou morrer quando vir o apocalipse das manchas solares e a destruição solar, mas eu vou estar jogando Mario, Super Mario, cara. Ah, vai morrer então, feliz, então. Eu vou morrer jogando Mario, então, fechou. Mas é foda mesmo, a Nintendo tinha que ter um pouco mais de citocômetro, né, em relação a isso. Mas assim, acho que quando essa posição da Nintendo entre as mais poluidoras e tal tiver um impacto em vendas forte, aí eles vão começar a prestar um pouco mais atenção. A gente, eu acho engraçado que a gente sempre tem essa... E é engraçado que se eu perguntar para qualquer um de vocês, assim, qual a representação humana ou relacionada a... Se eu te falar o nome de uma empresa e você me falar qual que seria a representação daquela empresa humana, se eu te falo Nintendo, é sempre alguém inocente e tal, sabe? É sempre aquela coisa assim. Mas por trás é uma empresa como qualquer outra, e eles estão um pouco se fudendo, cara. Eles querem uma empresa pior que as outras, né? Nesse quesito, sim. Então eles querem a grana deles e não importa como conseguir, né? Até colocando a saúde em risco. Então é um grande fail mesmo. Agora o importante é isso ter impacto nas vendas, né? Então, gente, vamos parar de comprar o Wii, caralho. Wii, todo mundo, 400 mil Wii por mês. Tem mais Wii do que habitante nesse mundo, viu? É. Não duvido, hein? Pode crer, no Japão cada um tem três, né? Beleza, o próximo é a Microsoft apostando no HD DVD, sabendo que o mesmo ia morrer para ter tempo de criar um sistema de distribuição digital. E pagou 100 milhões para as produtoras de filmes desistirem do Blu-ray. Então, pô, todo mundo lembra, na época tinha mais ou menos duas brigas, né, do HD DVD e o do Blu-ray, né, e assim, todo mundo em Hollywood diz que o formato que a indústria pornográfica aceita é o formato que provavelmente vai ganhar, e quando eles e os grandes estúdios de filme falaram que iam lançar as respectivas coleções de filmes, né? A indústria pornográfica tem bem mais do que qualquer estúdio de Hollywood. Isso é sério mesmo? A indústria pornográfica, ela dita isso? Sim, eles fizeram isso com o VHS. VHS com o Betamax. Foi a mesma coisa. Nossa. Era ou a VHS ou o Betamax. A indústria pornô apoiou o VHS e o Betamax morreu, cara. Pô, em um ano, assim. Pornografia move o mundo. Pornografia é foda, mano. Os caras são foda aí. Mano. Então, quando você tá vendo lá o seu RedTube, pensa nisso. Pensa muito bem nisso. Mas a Microsoft acreditava tanto, mas tanto que o HD DVD ia dar certo, que ele lançou o Xbox com o quê? Só com DVD. Não dá pra entender. É por isso que você acredita, cara, tanto na parada, meu, se você vai comprar... Faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido não. Você não lançar seu console sem, cara. Não, para. É aí que faz o sentido inteiro. A Microsoft, ela queria que o HD DVD se tornasse padrão pra que ele pudesse morrer. Pra que ela tivesse controle, pra que o HD DVD, HD DVD daqui a um ano e meio não ser suficiente, maravilha, a gente já tem um sistema de distribuição digital com o login da Microsoft que vai te atender. Joga teu HD DVD no lixo. Não, que estão falando agora da morte do Blu-ray exatamente por isso. Porque você consegue baixar com rapidez e com qualidade qualquer conteúdo em HD por em computador ou e legal, você compra, baixa um filme em Blu-ray, baixa um filme em alta definição, entendeu? É, ainda não tá, acho que o grande impedimento disso ainda é o hardware que a pessoa precisa ter para ver esses filmes. Agora, o filme disponibilizado em si, ele tá, pode ser disponibilizado na boa, cara. Você vai lá, baixa um filme em HD, tanto pelo Xbox, ou acho que até o próximo passo vai ser você baixar uma coisa numa mídia e você poder replicar para as outras. Entendeu? Cara, sabe qual que é o grande impedimento de sair no Brasil? Meu, se eu pegar e fizer um streaming em 1080p, que seja, meu, com 5 minutos de filme, o cara da NET tá ligando pra mim. Ô, então, você estourou a banda aqui, cara. Vai ter que... aqui no Brasil, sim. A velocidade vai cair pra 512k. Aqui no Brasil, sim, com certeza. É outro ponto que eu acho que a Microsoft tava de olho. Você para pra pensar. Se você não tem o controle da mídia física... E lança um sistema de distribuição digital, esse sistema de distribuição digital só vai atender aonde a mídia não atende mais. Compete diretamente um com o outro, né? Então, aí o que acontece? A Microsoft, ela cria um sistema de distribuição digital. Ela tem o controle do HD-DVD pro Brasil, ela vai continuar ganhando royalty no Brasil, comprando HD-DVD, e nos Estados Unidos usando o sistema de streaming. Que é deles também. Entende? Você ia instalar o Windows 8, ia ter um link lá. Ia ter um íconezinho lá, aqui, ó. Assista vídeo HD. Se beleza, você não tem banda, não tem, mas a tecnologia tá ali, ó, na tua mão. Você quer uma coisa mais praga, que espalha melhor, mais que vírus, do que um aplicativo de Windows, cara? É, assim, são coisas que a gente consegue ver só os movimentos das peças de xadrez que estão rolando agora e não que estão... que pretende no futuro mesmo. E eles detêm todas as tecnologias, é mais fácil você fazer um planejamento, né? Eu não vejo a morte de mídia num futuro próximo, mas eu vejo um aumento muito foda de distribuição digital. E a gente já vê isso muito forte no Xbox, que... O Steam tá aí e até na live mesmo. E na live aqui no Brasil. Que na live do Brasil vai ter você vai poder fazer download dos jogos lá que vira Platinum Hits lá no Xbox. Que fica disponível só pra download. Aquilo vai ter pro Brasil no lançamento, cara. Então, se você quiser comprar um Assassin's Creed 2 que virou, que ele foi lá pro Game Downloads, você vai poder comprar ele só digital, guardar no seu HD, não precisa mais. Então, todas as pessoas hoje que importam jogos... Quando lançar a live do Brasil, vai poder baixar esses jogos diretamente pelo HD, pagando menos imposto. Porque claro que tem imposto, mesmo sendo um serviço online, tem um imposto embutido nisso, que é menor do que a mídia física. Porque não tem a distribuição, não tem a shipping, não tem nada disso. Você corta então, o middleman, né, cara? Você atravessa, você chega direto isso... na cara, você põe o vendedor da Microsoft direto na tua cara, velho. E isso pra nós é perfeito, pra quem tá aqui no Brasil é perfeito pra esses jogos. E tem um monte de jogo, o jogo tá ficando... entrando nessa lista de game downloads cada vez mais rápido, cara. Então, assim, vai ser um grande ganho da live brasileira, vai ser isso. E a distribuição digital, completamente. E agora Xbox com 250, HD 250, tá ficando cada vez mais barato também, vai lançar o Slim aqui no Brasil. A gente não sabe o preço. Eu acho que vai ser um preço bem, bem competitivo. O Brasil está caminhando cada vez mais para ter essa mesma realidade que os Estados Unidos têm. A única coisa que impede mesmo é a banda de internet, mas toda a estrutura vai estar presente. Então, sei lá, eu vejo um futuro muito, muito positivo nesse sentido. Então, e a gente chora muito de banda de internet, cara, uma coisa que eu nunca tinha percebido até ter que brigar aqui em casa e conseguir fazer. Eu coloquei uma antena de televisão de TV digital. E, cara, chega 1080 aí pelo ar. Entende? Qual a dificuldade real de se fazer isso via banda? Entende? Eu acho que isso é um problema que a gente tem hoje. Mas, tipo, com soluções para daqui a um ano e meio, dois. Então a gente não pode achar isso impossível, né? A Telebrás tá aí, cara. A Telebrás tá aí. Não, essa morte do... Essa morte do HD-DVD aí foi esse fail da Microsoft, mesmo sendo... Aí, vocês não queriam um fail deliberado? Morte do HD-DVD, fail deliberado. Nossa, eu nunca ia imaginar isso. Caralho. Estavam rindo de mim, então. Agora, não riam mais, eu sou foda. Mas quem explicou melhor foi o Homem Mal, né? Então, o próximo é a Sony revolta consumidores ao remover a opção de instalar outro sistema operacional, nesse caso o Linux, né? Estão abrindo vários processos, porque quando essas pessoas compraram esses PlayStation 3 com Linux, a Sony vendeu com a premissa de que eles poderiam usar essa funcionalidade. Tirando depois, eles estavam tirando algo que fez, né, que as pessoas estavam falando, que fez a venda desse console para eles. Tirando, a mesma coisa que o Xbox tirar a instalação de games depois mas pro patch. Não é tanto assim. Entendeu? Coisas assim. Não, é o que... Exatamente. A alegação que eles estão alegando para poder ganhar. A alegação principal é que eles compraram o console com um pacote de características. De poder instalar. Uhum. Exato. Poder instalar e que durante você tem aquele console, eles foram lá e pum, retiraram uma característica do console. O console fazia 10 coisas quando você comprou, a partir, de repente, quando a Sony instalou o dedo, ele passou a fazer 9. Sim. Isso abre um precedente terrível, né, cara? Que você fica pensando, pô, qual o direito que você tem sobre aquele produto que você comprou? Amanhã eles podem tirar outra coisa. Isso é uma parada inadmissível, cara. Não, amanhã eles podem tirar outra coisa? Não, eles já tiraram. A última atualização. Suporte USB. Foi o suporte USB, cara. Cortou, sei lá, acho que de 100 itens que você conseguia usar na sua USB, sei lá, deve ter caído pra 20. Mas, cara, o pior de tudo é que isso aí tá na cláusula, né, cara? Tem lá deve estar nas linhas pequenas lá, naquelas letrinhas tamanho 2, sabe? Tipo, pode alterar o conteúdo, sem aviso prévio, sei lá o quê. Exatamente. Sim, tanto que o juiz, ele já, em primeira instância, ele deu ganho de causa pra Sony, aliás, viu? Todos esses processos aí. Claro que vai recorrer, vai continuar, mas assim. Mas então é ridículo, imagina pra empresa cortar uma coisa que você comprou, né? O cetista. Cetista, amanhã vai bater um cara na porta da sua casa e falar, olha, sua TV não vai mais pegar o canal 5, porque a gente brigou com a Globo. Eu não tô falando que eu concordo, aqui. Eu tô só falando que o juiz deu ganho de causa. Eu concordo com vocês, ele não pode abrir esse precedente. É verdade, é foda, cara. Então, assim, tudo isso, primeiro o Linux, depois o USB, foi motivado por luta contra a pirataria. Né? Porque primeiro foi que eles estavam usando o Linux para poder chegar no código e depois eles estavam usando USB, aqueles aparelhinhos lá USB para fazer o jailbreak no PS3. Então eles cortaram as funcionalidades. Agora, tem que sempre ver se tem que pesar tirar a funcionalidade e lutar contra a pirataria ou ser injusto com os consumidores, né? Eu acho que foi um fail também, não pode abrir esse precedente. E assim, eles têm que arranjar um jeito de casar os dois interesses, né? Você se proteger ao mesmo tempo não impactando o cara que comprou um jogo original, que não usa um jailbreak e que quer usar USB para outras coisas, entendeu? Vamos ver o que a Sony vai achar vai poder fazer para lidar com tudo isso, né? Beleza, o próximo fail é a Nintendo abrindo mão do CD no Super Nintendo, deixando a tecnologia para a Sony dominar o mercado na geração seguinte. Então, essa aí foi meio clássica, a Nintendo com 64 insistiu no cartucho, né? Aí veio o PlayStation 1 e destruiu com 400 mil jogos em CD, né? E aí com a pirataria também facilitada para o PlayStation 1, conseguiu se firmar com o console aí e o resultado é o PlayStation 3, né? Então, que tá aí até hoje trazendo vários jogos legais, mas fazendo essas coisas. Então, obrigado, Nintendo. Temos que agradecer a Yakuza, porque se não fosse a Yakuza, a Nintendo não ia ter recusado o CD. Opa, com certeza. E a Sony não ia ter criado o CD. Então, parabéns, Yakuza. Vocês são foda. Assim, esse foi um dos fails, e depois. Também acho que os dois grandes fails que a Nintendo teve aí foi a recusa do CD mesmo e o. Não colocar muitas inovações no cubo, né? Porque o gráfico era melhor do que o PlayStation e tal, 2, mas não tinha muitas diferenças, era só mais jogo exclusivo. Tipo o PlayStation 3 hoje, assim, tá ligado? Tem várias funcionalidades novas, específicas dele e tal também, mas o forte são os jogos exclusivos mesmo, né? E o Cubo foi basicamente a mesma coisa. Então, esse fail da Nintendo do CD aí foi uma coisa que eu acho que eles... E o Virtua Boy também, que eu acho que foi um grande fail deles, que não tá aqui, mas é legal a gente terminar a Nintendo falando desses três fails aí. Que foram bem grandes, mas acho que em questão de negócio do CD foi o pior mesmo, deles terem passado um CD. Ah, só falando que mais detalhes do Virtual Boy no podcast, né, sobre as histórias bizarras aí. Isso, exatamente. Quer saber mais do fail do Virtual Boy? Foi uma prévia do nosso cast de fails, né? Então, o último fail que a gente vai falar é o co-op do Halo Reach. Ele não funcionou nas versões de console sem HD no lançamento. E antes, a Microsoft ela informava que nos arcades que tem os 512 MB internos, que eles iam funcionar. Eles falaram que dos 512 não dava. 512 não era pouco. Suficiente. Tá. Quando saiu o console 4 GB, também continuou não dando. E apesar de falar que era temporário, não existe data para essa solução. Então, assim, eu sei que eles vão colocar agora aquele do Halo Reach, aquele que você vai poder jogar o co-op da campanha com matchmaking. Então, assim, eu quero jogar a campanha com outras pessoas, eu não preciso ter mais três amigos para jogar. Eu posso entrar num lobby e esse lobby acha três pessoas e nós quatro... pessoas desconhecidas, podemos terminar a campanha juntos, que é uma coisa que todo mundo pedia sempre nos Halos, né, e nunca teve, e finalmente eles colocaram no Halo Reach com meses de atraso, né, porque ainda não existe essa funcionalidade, mas eles vão colocar mais pra frente. Eu não sei porque não pôde sair, acho que é muito pouco tempo entre Halos, né, a Band não conseguiu colocar as funcionalidades antes. Mas para ser um dos maiores lançamentos da Microsoft foi um fail grande mesmo. Mas isso não impediu de vender milhões de cópias essa porra, né? Então foi um fail aí, mas foi um fail que funcionou para eles de qualquer jeito, não teve jeito. Vendas é uma das únicas coisas que meio que confirmam os fails e tipo assim, falhamos, mas a gente vendeu 10 milhões de cópias. Foi um fail meio tiro no pé, né? Os caras falam, não, olha, não, o outro não dava por causa disso. Mas agora tem giga. Tem 4 GB, mas ainda não dá. Aí você vai jogar na versão do HD, com HD no console, poxa, não usa praticamente nada do disco, cara. Sem contar que a gente pode voltar a fita e a Microsoft brigou com todo mundo, falou que o HD não ia ser obrigatório, não podia ser obrigatório. E ele é obrigatório desde do Halo 3, cara. Sim. A gente não conseguiu jogar o ODST na época que eu tava sem HD, lembra? Aham. Uhum. Foda. Então esses foram os nossos fails que a gente quis comentar. Se vocês tiverem algum outro fail que a gente esqueceu. Não esquecer, né? Tem também o fail do ET do Atari, né? Com certeza alguém vai colocar isso aí nos comentários. Então, vamos só mencionar ele. Jogo, vamos ficar aqui a noite toda. Mas é que esse assunto a gente já comeu com arroz, feijão. Mas só mencionar, realmente existe um fail do Atari, enterraram um cartucho e bom. Isso é verdade, não é mito, tá enterrado mesmo. ET, jogo ruim, uma bosta, enterrado, é isso aí. Mas olha, antes de dar esperança pra quem não ouviu os outros, aí os cartuchos foram triturados e cobertos com concreto num antigo depósito da Atari. Pode deixar a pazinha aí, no guardadinha, que você não vai achar nenhum. Eles voltem como zumbis, né? Não dê uma de Fallout, não sai procurando no deserto lá, depois do apocalipse, pra ver se consegue vender como raridade. Mas beleza, é verdade, esse é um fail importante para relembrar. Então é isso aí, qualquer comentário, qualquer outro fail que vocês quiserem comentar lá no mural, a gente conversa por lá. E valeu, a gente agora vai pular pro nosso próximo quadro. Esse cast nós vamos ter dois quadros, e o segundo quadro a gente vai falar um pouco das novidades que a BlizzCon trouxe. As coisas novas que eles falaram dos jogos dele, teve novidade do Diablo e tal. Então, o nosso próximo quadro vai ser sobre a BlizzCon. Muito obrigado por escutar até aqui. E depois da musiquinha aí, a gente volta com as novidades da BlizzCon. Falou, galera. Agora a gente vai falar do evento da BlizzCon 2010. Que estão aqui hoje, vão comentar um pouco das notícias, das coisas novas que esse evento trouxe. Então, João e Raziel foram os nossos representantes lá na BlizzCon. Eles ficaram acessando bastante a internet para ver tudo que estava rolando. Então, se a gente pudesse mandar eles para lá, mandava, mas sabe como é, né? Então, o que teve de novo na BlizzCon aí que vocês acham legal falar pra gente? Então, vamos lá. A BlizzCon ocorreu, né, nos dias 22 e 23 de outubro. E as principais notícias que a gente tem é sobre Diablo, que a expansão do World of Warcraft já não tem muita coisa mais pra falar. O StarCraft já saiu, então também não foi o foco da BlizzCon desse ano. Então, Diablo foi o centro das atenções, né? Vai sair pra console afinal ou não? Não. PC. Eles não ganham dinheiro com console, cara. A Blizzard abandonou totalmente. Desde o Diablo, né? Desde o Diablo 1 não sai mais nada. Oh, mas é muito foda Diablo, cara. Ia ser animal no console. O 1 e o 2 são muito foda. Mas então, a principal notícia que a gente tem sobre o Diablo é a nova classe que foi anunciada, Demon Hunter. E aí, Raziel, o que você achou dela? Era só o que tava faltando, porque as arenas online também foram meio que uma novidade no evento, porque já tinha as quatro classes e o cenário, basicamente a história também tá pronta. E aí o povo vai estar 10 anos sem Diablo, isso aí foi pra finalizar e mostrar que tá pronto, tá quase pra ser lançado o jogo. Mas o que essa classe trouxe de novo? Quais foram as características da classe? A característica não é bem isso, a novidade maior é porque só tava faltando isso. Isso e a Arena Online. Depois que eles falaram isso aí, já quer dizer que o jogo tá pronto. Praticamente no começo do ano que vem, pelo menos espero, já vai estar lançando o jogo. Ah, então, mas calma lá, vamos com calma. A quinta classe, a Demon Hunter, ela é a classe Ranger que tava faltando, né? A gente já tinha o Mago, o Bárbaro, o Witch Doctor, né? Que é uma mistura aí, meio louco. Macumbeiro, Totô. Que vazou uma página da BlizzCon que parece que o nome brasileiro do Witch Doctor vai ser Xamã, né? Então fica aí. Melhor que pai de santo, né? Melhor que pai de santo. E se você escolher uma personagem feminina, mãe de santo. Não, é Pombagira. Eu acharia mais legal o Macumbeiro, mas voltando a Demon Hunter, né? Ela é a classe Hunter. Pelo que a Blizzard falou, ela vai ser uma classe Hunter clássica, que usa o bow e o crossbow, mas não mostrou ainda a jogabilidade com ela com o bow, né? Com o arco. Só mostrou com o crossbow. Ela consegue usar dois crossbows ao mesmo tempo, que é um negócio que eu nunca vi na minha vida, né? Nossa, deve ser bom. Eu tenho um crossbow, cara. Você precisa das duas mãos para armar, você usar dois, deve ser uma beleza. Joga essa arma com o dente, né? Ah, pois é. Quem lê os livros do Cornel sabe, né, que crossbow é um troço demoníaco pra armar, leva minutos. É a shotgun da pedra lascada. Não, ainda bem que teve características da classe, então, porque, porra, eu já ia perguntar. Eles falaram, gente, tem a classe Demon Hunter até ano que vem. Falou, galera. Eu não me surpreenderia. Um pouco mais, né? Porque, porra, mano. E essa arena online? Que porra é essa aí que vai ter no Diablo? No final da apresentação, eles mostraram como seriam todas as classes, uma lutando contra a outra, numa arena que seria o PVP do jogo. Ah, que legal. What is PVP? É o caster. Não se esqueçam. É player versus player, jogador contra jogador. Você faz seu personagem, depois manda ele pra luta. Fresh meat. Mas assim, deram alguns detalhes de história, vai ser tipo bem dungeon mesmo, como o 1 e o 2 eram, que você vai descendo até o capeta e matava o capeta e terminava o jogo? Bom, olha, cara, não foi revelado coisa sobre o enredo, não. Basicamente foi só a classe e o modo online. Isso ainda não foi revelado. O enredo, realmente, desde 2008, quando eles anunciaram o jogo, não falaram nada, cara. O que a gente sabe sobre o enredo vai se passar 20 anos depois do que aconteceu em Diablo 2. Pela história de Diablo 2, dá pra saber que vai ser uma parada bem grandiosa, né? Porque, se eu ficar aqui falando sobre a história de Diablo, vai ser um cast inteiro. Então, o que dá pra falar é isso. Não falaram, não disseram nada. Só sabe que vai ser 20 anos depois do Diablo 2. E outra coisinha que eles mostraram bem bacana foi como que vai funcionar as runes, né? Que eles já tinham anunciado que as skills vão usar runas agora. Só que não mostrado exatamente como funcionaria. E falaram bastante sobre elas na BlizzCon. E, cara, é bem legal, vai ter um vídeo aí no post, né, que a gente vai colocar, que mostra como que a skill muda, cara, e é um negócio impressionante. O Witch Doctor tem uma skill de... é Praga de Sapos, né, o nome da skill, que ele joga sapos nos bichos. Aí, dependendo da runa que ele coloca na skill, são 5 tipos diferentes de runas, a skill muda completamente. Tem skill que o sapo vira um sapo de fogo. Tem outra runa que o sapo vira um sapo super rápido, assim, ataca muito rápido. Outro que vira um sapo gigante. E se você for ver as implicações... Amedrontador, um sapo gigante. Né, o outro sapo vira príncipe, né? Aí vai um monte de príncipe. Essa é a runa da viadagem. É. A runa Justin Bieber. Eles só mostraram o funcionamento nessa skill da praga de sapos, mas se você for usar seu poder de criatividade, você vai ver que isso, se for aplicado às outras skills do jogo, vai virar um negócio muito animal, cara. Eu tô doido pra ver esse sistema de runa funcionando. Ah, legal, muito interessante mesmo, cara. Diablo é um jogo com hype alto. Eu joguei bastante quando eu tava na época de PC. O ruim é que eu mudei pra console, mas esse 3 aí vai me interessar bastante. É um hype injustificável, né? Estamos aí há 10 anos sem o Diablo. É um jogão. Todo mundo, quando sair, o povo joga até hoje. É, a gente tá há 10 anos só com Deus, né? Agora a gente tem que trazer o Diablo de novo. O Diablo de volta. Fresh meat. E que mais que eles falaram lá na BlizzCon? Teve mais algum evento legal ou algum outro jogo que eles especificaram coisas novas? Falaram do dia de lançamento da nova expansão, o Cataclysm, pro World of Warcraft. Nossa, o craque, né? A heroína dos jogos. E aí, eles estão colocando mais substância viciante nessa porra de heroína. Esse jogo ainda é aquele lá que mata os coreanos? É, né? O matador de coreano. É. Então, acho que foi disponibilizado, o povo pode baixar, mas ela só vai passar a funcionar depois do dia 7 de dezembro. Eu imagino a decepção da galera nessa hora. É, mas foi mais ou menos o que aconteceu com StarCraft 2 também. No site ele ficou lá uma ou duas semanas antes do lançamento, mas você podia baixar, mas não podia fazer nada com ele. Sim. É bom, né? Aí no dia que lança, tem um patch, tem que baixar de novo. Não, e tipo, tipo aquela mina que promete que vai dormir com você, chega no dia, ai, tá tudo pronto, tá no quarto, se os dois estão pelados, ai, eu não estou pronta, desculpe. Outro dia a gente faz, puta merda, né? O cara vira serial killer e não sabe por quê. É, nessa hora que a Lei Maria da Penha fica, é uma má ideia, né? Brincadeira, hein? Se tiver alguma menina escutando, corta, tudo bem? Isso aí. Vai lavar a louça. Vai escutar podcast, né? You guys suck. Ai, meu Deus, vamos então. Então, BlizzCon, eles especificaram alguma coisa nova desse cataclisma aí? É, bom, basicamente, assim, o jogo passou a ter um cenário agora pós-apocalíptico. Tem fissuras de lava correndo por todo o cenário. Né? Mais duas. Fallout. Mas não tem bomba atômica. É. Pelo menos. E é basicamente isso. O cenário todo mudou e agora tem mais duas raças. E mais, se eu não me engano, mais duas classes pra acompanhar. Que seriam os Goblins, que são uns duendes verdes muito pequenos. E os... Agora não vou lembrar o nome daquela desgraça. Mas são os lobisomens. Os lobis menino. É, só sei que é um nome meio complicado, mas essa mania de inventar nome pra universo é uma porcaria. Ah, mas pô, não, tem os, ainda bem, não, vamos todos agradecer que eles não colocaram vampirinhos que brilham no sol, né? Graças a Deus. Ainda, porque em breve terão vários Zéculos lá. Esse cast, hein? Ah, no Crepúsculo também tem lobisomem, né? Vampira, próximo passo aí da Blizzard. Pode crer, né? Fresh meat. Que mais que rolou por lá? Uma coisa que chamou minha atenção foi os campeonatos de StarCraft 2 e de World of Warcraft, que valeu como prêmio nada mais nada menos do que $200 mil. Não, e esses negócios são demoníacos lá na Coreia, né? Tipo, os caras são tratados como rockstar, assim, os caras que ganham StarCraft. Aonde foi a BlizzCon? Anaheim, Califórnia. Anaheim, Estados Unidos. Vocês estão falando tanto de Coreia aí? Eu falei, vamos levar a Tour da Morte pra Coreia, velho? Tour of Destruction? Não, mas esses campeonatinhos de StarCraft, cara, lá na Coreia, é em estádio, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas vendo, televisionado. O bagulho é foda, mano. Meu, não tem nada pra fazer lá, velho. Só tem. Pô, você vira pra um lado, é um cara do exército. Vira pro outro, é a fábrica aqui que escraviza, cara. Meu. Parece os caras jogar no estádio mesmo. Pô, Coreia do Sul é a banda larga mais rápida do mundo, cara. Muita pornografia, bicho. Quantos computadores tem lá? 15? Ah, my lord. Não, mas pô, não, os caras são foda. Tem que dar um abraço, trouxe da skill dos caras. Eu vi uma notícia na revista Edge, e eu falo o nome da revista porque eu quero falar mesmo que se todo mundo tiver a oportunidade de comprar uma revista de videogame, a Edge é bem legal. Tem várias matérias interessantes. E uma delas foi desse universo StarCraft aí na Coreia, cara. E eles falaram sobre alguns especialistas de algumas classes específicas e tal. O cara que revolucionou a classe X. Aí, tipo, todo mundo só começou a jogar com a classe X depois do cara. E ele é multimilionário na Coreia. Hoje é treinador de equipe, sabe? Uns bagulho absurdo, assim. Então é bem legal, assim. Pô, é igual o camarada que jogava com o Zangief, né? Ele jogava com o Zangief. Quando vira o cara dar um pau em alguém, o Zangief é bom. É, pode crer. Por isso eu usava o Zangief, cara. Nunca vou usar aquela coisa. É. Não, mas e aí? Que teve mais alguma coisa lá na BlizzCon de legal? Não, como novidade foi basicamente isso. E também no final teve a ilustre presença da banda Tenacious D, mas aí não entra no nosso mundo de games, se alguém quiser comentar. O Jack Black é viciadão em jogos, cara. Tanto que igual a gente vê que o Brutal Legend lá foi modelado a partir dele, mas nem era, cara. Era, o personagem do Brutal Legend era modelado a partir do Lemmy, do Motorhead. Até o Jack Black fazer amizade com o cara que ia produzir o jogo lá, e o cara percebeu que ele era viciado tanto em jogo quanto na trilha. Não, peraí, se eu não me engano, o cara foi inspirado no Jack Black. O cara foi inspirado no Motorhead e foi um outro personagem. Não. O personagem principal era baseado no Lemmy. Só que depois que trocou pro Black Jack, eles não queriam jogar o personagem. O Black Jack, vamos todos reconhecer o erro. Vamos parar um momento e reconhecer o erro. Ficar repetindo, Black, né? Black Jack, Black Jack. É, Black Fail. Eu prefiro Jack. Black Jack. Então, beleza. Pode continuar, Black Jack. Então. E pra não jogar fora o personagem, eles criaram o Killmaster. Ah, bom. Pelo menos então ele dublou o personagem principal, isso sim, né? Isso, nossa. Sim. Então beleza. Isso tá ficando confuso. Fresh meat. Ah, então, pô, deve ter sido bem legal esse show do Jack Black aí. É, eu não sei, provavelmente ele vai estar no YouTube em algum lugar aí. Se a gente achar antes do cast pro ar, a gente coloca algum link. Deve ter sido bem louco mesmo. É, e teve alguma outra coisa aí que vocês querem finalizar? Então, mas não foi na Blizzard, mas foi na semana da BlizzCon, que a Blizzard anunciou que a expansão do StarCraft 2, a Heroes of the Swarm, né, a próxima expansão do StarCraft, deve sair num prazo de 18 meses, né? Então quem tá na angústia de jogar tem que esperar um pouquinho. Nossa, mas já, caramba, o negócio lançou semana passada e... O mundo parou com StarCraft 2. É verdade. Eu achava que ia sair todo ano, né? Uma expansão, mas ela já falou que não será tão rápido, vai demorar, vai ser meio complicadinho. Então, 18 meses é o prazo. E eu achei até meio estranho ela falar nesse, né, prazo, porque a Blizzard não é de dar prazo. A Blizzard vai estar pronto quando estiver pronto, né? Então... É, né? Tá 10 anos aí o Diablo 3. Isso não. Mas é melhor assim mesmo. É melhor levar 10 anos pra fazer um jogo foda do que você fazer um jogo idiota porcaria em um ano, né? Então, eu prefiro assim mesmo, esperar mais, mas quando o jogo sai com qualidade 100%. Eu prefiro um jogo foda que seja feito em um ano. Parabéns. Você tem algum exemplo rápido assim? Gran Turismo 5 é um ótimo exemplo. Gran Turismo 5, né? Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever, né? Pode crer. Não, beleza. Então, ó, valeu os nossos representantes da BlizzCon aí. Valeu por todas as notícias. Já me chamaram de zomboiologista no outro episódio. Se me chamar de enviado especial, vou ficar muito puto. Pelo menos você é especial. Essa foi boa. A gente não sabe apelidos que vão sair pra mim. Não, vocês os em héteros especiais aí, obrigado. Por as notícias da BlizzCon aí. E toda vez que tiver algum evento especial desse, a gente vai tentar fazer uma compilação aí de notícias. Se for um tipo uma E3 da vida, a gente vai fazer coisas mais especiais. Mas essas mais específicas a gente faz um compilado e informa vocês aí de tudo que rolou. Porque sempre tem alguém jogando alguma coisa relacionada com esse evento em algum lugar do Brasil, né? Então é bom a gente informar a galera. E obrigado mais uma vez por escutarem o podcast 36. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários no mural. E lembrando sempre que tem uma parte do site que vocês podem colocar conteúdo. Então, dicas de jogos, análise, notícia, qualquer coisa que vocês quiserem colocar, vocês colocam nessa parte aí do site. Deixe comentários pra gente, manda e-mail, sinal de fumaça, pombo correio, que a gente tá sempre disponível aí. E valeu por outro cast, falou e até o Aroncast 37.